Salvador, Salvador, registro de altimetria 000, tempo 080 graus, 189, confirme campanha, pouso direto BR. Em sua 05, não atraso para reportar, autorizado a aproximação direta para o BR, tempo 090 graus, 189. Eu não consigo pouso. Romeo Oscar, Shepard Tio. Qual comando é que é? Ainda mantém o ponto de espera. Tenha compreendido de voo visual, sua doação no meu teto, a pastora da barra, todos os filhos mais poucos. Alemanha 005. Em Salvador, 118, 9, 5. cabeça para 4 mil pés, ajuste na 090. Destino para Mundo de São Paulo, é um Bravo Navega 2 Papai, o Papatão Kilo Romeu Oscar. Tem frequência do Sol Coordenação. Canal 320, controle de Salvador, via chegada do Almeidiano, esse aparelho de voo 110, ajuste na 090. Papa, Papa, Papa, Trinco Vivo, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Papa Tangosta, Golfo Tango, declaração para o sequestramento, sua esquerda na proa 020, está limitado pela radial 280 de VR Salvador. Prêmio 320, deixa para o indivíduo voo 070. Luísa na escuta. Estabilizado, Papa Papá, com a Luísa. Completinho de procedimento, pelo senhor Salvador, frequência 118, decimal 95. Papapá, Serra de Luísa, boa. Estamos com o 0, 1, 0. Confirma a intenção aí, 1, 0.